Cara, esse É. Robin é muito ridículo. Eu achei que era homem mesmo, cara. Não, é mulher, cara. Tá louco. É Foco, pior que foco. até essa Foco, foto do vai, cara. Dario, começa aí, vai. Parece um assexuado, cara. Muito estranho. Robin, você Essa não foto aí não pediu. faz jus, não. Oh, a Arlequina, puta que eu pariu, hein? Não Porra, fala vou ficar dela, aberto. hein. Não fala dela. Tira o olho. Você Pior colocou, que eu... lá Tá pegando? que ela é comprometida? Ah, descobri que ela é comprometida. Eu falei com ela no Twitter, mano. Ah, Ela deu RT no post, né? é? Aí eu, pô, fui conversar, né? Pô. Aí. Ah, sou comprometido e tal, não sei o que. Ah, sacanagem. Ó, o Mo Muito. querendo comer o Robin. Não, cara. Arlequina, porra. Arlequina. Tô com sono, já tem. Amanhã tem brigada de incêndio, mano. Tem que acordar Foda-se, cedo vai, nessa porra, começa. nessa bate-caverna. Maluco. A dupla dinâmica? Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. Pô, seu filho da puta, ainda aqui, viado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo a rádio. Como é que é o nome do site? Meu Deus, cara, você tá demais. Sacanagem, sacanagem. Começando mais um podcast, o primeiro podcast, O Baile dos Enxutos. Sou o palhaço, o Curi Joker, o bobo. Tem aqui bobo. Também. Palhaço. Palhaço. Temos aqui também o Mou. Oi, Mou. Oi, Mou. Bom, quem é esse outro participante do Baile dos Enxutos que está do seu lado? Qual, do lado direito ou do lado esquerdo? Na sua frente. Atrás de você! Atrás de você! Meu amigo, é o nosso amigo Winter Sorg. Opa! Mais conhecido como Sorg, porque é muito chato ficar falando Winter Sorg toda hora. Fala Winter, fala Sorg. O homem com cara de cachorro. O homem com cara de cachorro. E isso quem aí? É Winter Sorg, o nosso convidado especialíssimo hoje aqui na pista? Quem? Tem? Tem convidado? Tem convidado. Tem convidado hoje aqui na pista. Quem é o convidado? Sacanagem, nosso camarada, o inferno, o infame. É isso aí, boa noite. Vamos tocar essa porra pra frente que eu tô com sono. Bora, vamos tocar a porra pra frente então é muito bom, mas. Ainda bem que é pra frente, a pessoa se volta. É, a gente vai tocar pra trás, né? Então quem quer ficar com Mary, né? Vai pra cima, né? O tema de hoje, o Mo, qual que é o tema de hoje? Mo, eu vou pedir muito pra que você fale as coisas, ou você ou o inferno, porque eu nunca vou lembrar o nome do Sorg, cara. Tá, você tá pedindo pra eu falar pra tua patroa não te pegar aí, né? Acho que eu não sei. Claro. Tá, você não sabe quem eu sou? Ah, você não sabe quem eu sou? Não, contava com minha astúcia. O tema de hoje. A gente vai falar isso sobre essa semana. Essa semana aí, nessas últimas 2 semanas aí saíram. Vazaram na internet aí umas fotos aí da Scarlett Johansson aí, do celular dela. E eu não sei bem como é que a gente vai falar, porque tipo, vai ser. É isso aí, o tema é isso aí, vocês entenderam. Cara, é uma análise abalizada, com conteúdo. É, uma análise miótica. Do corpo da Scarlett Johansson, né, cara? Foi hack. Puta, vai render muito esse podcast. Vai render pra caramba. Foi hackear. Não, o problema é o seguinte, cara. Eu tava vendo outro dia, quando o Winter me convidou pro pod, aí eu, pô, vou ler um pouquinho, claro, as fotos eu tinha visto, obviamente. Depois tem papel de parede no meu computador lá no trabalho. Do trabalho. É claro. Cara, deve ser ele é chefe, né, cara? O cara deve ser chefe. É. Não, não esquece, então. O Wolverine tem um na cabeceira da cama dele. eu vi. Então, eu tava lendo tal. Eu tava vendo a reportagem do G1, portal do Globo Story 12. Aí eles estavam falando o seguinte: como se proteger de ter as suas fotos vazadas na internet? Porra, a primeira regra pra você não ter sua foto da sua precheca na internet. Não tira a porra da foto. Tira a foto, né, cara? Mas regra básica, né? Básica. A mulher tirou a foto do esposo dela. Tudo bem, não foi nada assim tão, né, escrachado, escandaloso. Tudo bem que depois virou na penteada. Achar na penteadeira dela um consolo, vocês viram isso? Não. Sério? Ampliaram a foto pra cacete, aí viram que do lado esquerdo da penteadeira dela tem um consolozinho. Nossa, velho do céu. Ai, cara, pô, não, mas também é ela pequeno, é assim, não é nenhum consolo Mr. T, entendeu? Mas tem que fazer uma foto. Não basta, né? Mas também, cara, ela era casada com o Ryan Reynolds, né, cara? Também. Ryan Reynolds. You know, right? I know, right? Ó, eu peço um pouco mais de respeito aí com o cara. Ah, respeito o caralho, cara. O cara também é o Deadpool. Ele. Cara, o cara é Deadpool. Cala a boca. Cala a boca. Não, cala a boca. Primeiro, respeita o caralho. O cara era casado com a Scarlett Johansson e não aguentou o tranco, cara. Então, assim, não tem moral absolutamente nenhuma. Segundo, o cara fez Lanterna Verde. I know, right? Então, assim, o cara não tem moral nenhuma pra ter não, respeito com ninguém. O cara fez o Deadpool também. É. Não vamos esquecer. Não, o Deadpool sem máscara. É, porque lutar era outro cara, né? É. E ele trocou a história, tipo, o moleque é feia pra caralho, né? Ainda tem isso. Quem é ele a nova piranha dele? Não sei quem é. Eu esqueci o nome, mas é a mulher, a última que ganhou o Oscar de melhor atriz. É uma que tem orelha de abono. Ah, Natália. Não tô ligado, não olhei, acho o último Oscar, eu sou muito desligado. É, esqueci o nome dela também, não vamos procurar também não. É, foda-se, né? Eu pode ser assim, sobre. A gente tá aqui pra falar da Scarlett, né? Procura lá. É essa. Tem técnicas de engenharia social, né? Que você usa pra capturar dados dos celulares, tipo, aquele famoso link do clique aqui. Aí o incauto vai lá e clica e se pode. Peraí, o Inferno, você falou o quê? Você falou que tem técnicas de quê? Engenharia social. É, são formas de você roubar dados das pessoas. Não fala de difícil, ele é o Joker, ele é o palhaço, ele trabalha um charuto. Não, aquela parada do double click, né, quando você passa aqueles, pegar spy, essas coisas, sempre pega esses double click, né, que você clica em alguma coisa, ele automaticamente aquilo que você clicou tá te levando pra uma outra coisa sem você saber. E é nessa que você perde senha de banco, foto, acesso ao que você tem no computador e já era. Porra, isso acontece comigo direto, cara. Puta que pariu. Os sites que tu anda entrando, cara. Ah, é só de pornografia, né? Óbvio. É óbvio. É, aonde você acha que eu achei as fotos? E parece que é tudo orquestrada, cara. Um grupo de hackers fez isso não só com a Scarlett, mas com outras atrizes. Aí você bota aí Jessica Biel, Natalie Portman. Só mesmo atrizes já conhecidas, né? Aquela outra também, a guria que fez a... Filacones? Não sei, aquela que fez High School Musical, né? No Thor, cara. A Cat Dennings, acho que é o nome dela. Saiu também. Ah, aquela amiguinha. Aquela menina. Aquela menina do High School Musical lá também, cara. Vanessa Hudgens. Aquela moreninha. Isso mesmo. Ela, a menina do Paramore também. É, essa aí também saiu também. Saiu, legal, né? Tipo... Publicaram, né? Saiu, assim. Puta que pariu, bando de viados. É, então, isso é restrito lá fora, né? Que o pessoal pega e hackeia o celular pra poder pegar as fotos. Aqui no Brasil, não, é muito mais fácil. Você leva o celular pra carregar, o celular pra arrumar na técnica, os caras vão lá, fazem a limpa no seu celular, depois vão distribuindo, né, cara? Joga no, sei lá, no Casa A, no SoulSeek. A galera vai lá e faz a limpa, né, mano? Eu acho uma coisa que eu discordo, cara, que assim, se você vai levar pro celular pra arrumar, você não vai colocar as fotos, deixar as fotos da tua mulher, ou se você for mulher, tuas fotos peladas lá, né, cara? Mas não é, cara. É muito burrice, cara. Mas não é, cara, não é que deixa. Deixa de Orkut da vida, cara. Nem faz isso mesmo direto. Mas não é, cara, o negócio não é que deixa. É o seguinte, quando você apaga, fica... Fica rastro, né? Fica uma, tipo, uma submemória. Você consegue pegar esse rastro, cara. Your song. Só que eu acho que assim, cara, eu acho que Estados Unidos, os caras têm uma tecnologia muito mais foda que tecnologia que a gente usa aqui hoje, já tá, sei lá, 7 anos ultrapassado. Então eles têm muito mais recursos pra conseguir hackear direto do celular, cara. Cara, a gente é brasileiro. É brasileiro dá jeito em qualquer coisa, cara. Brasileiro dá jeito em qualquer coisa, cara. Se o cara, a pessoa recebe um e-mail e clica no link, e o link direciona para um aplicativo que acaba sendo instalado no celular da pessoa, sem a pessoa saber, a pessoa assume acesso root do celular. Vira o próprio dono do celular. Você tem acesso root e acabou. Aí você pega as fotos e você manda tudo por e-mail sem o dono do celular saber que está sendo mandado. Mas o cara que consegue hackear o celular, cara, merece os parabéns. Tem que ser ninja pra hackear celular, cara. Ninja. E aquilo, né, cara? É moleque de 15, 16 anos. Pior que é isso, cara. Puta que pariu. Com pisando, eu tava tocando punheta debaixo da coberta. Esse moleque tá aqui, eu sou mascar de osso. Lá pro inferno. Tem uma coisa que eu descobri, cara. Que, comissário... Sua mãe e sua são duas putas pagas. Essas fitas comprovam tudo. Mas nós estamos no encalço daqueles dois, filha da puta. Eu queria ver a cara de felicidade do maluco, meu, quando ele viu as fotos da Scarlett. O cara que conseguiu hackear, né? Eu queria ver a cara de felicidade dele quando ele viu que deu certo a gambiarra dele. Cara, moleque de 13 anos, né? Oh, de boa, imagina, cara. Ele deve ter vendido isso pra algum site, assim, de... Tipo, fofoca, assim, esses... contigo da vida, por uma grana muito alta, cara. Deve ser. Olha, os netos dele estão milionários, não precisa trabalhar, já tá feito, cara. Porra, a próxima crer, geração, né, cara? Dele não precisa trabalhar. E aquela foto que ela tá de lado mostrando hambúrguer de pelo, aquela foto é real também ou aquela foto é maquiada? Então, essa aí foi cara. Fake, cara. Liberaram, é fake, né? liberaram várias fotos daquela mina ali e era fake, mas era muito igual assim. Mas cara, era, mas como a galera sabe que é fake, cara? É que tinha várias Nunca fotos viram da a mesma. Verdade. Várias fotos da mesma guria e dava pra ver que não era ela, entendeu? Bom, mas deve foi ser. Tipo um ensaio, tá ligado? Tipo um ensaio e tinha aquela lá no meio. Ela era tipo, muito parecida com a Scarlett, mas. Cara, não deve era... ser tipo o sósia, você faz show da. Tipo essas meninas que faz show da Madonna, cover. Sim, isso óbvio, porque é muito parecido. É a cara dela, cara. Não só a cara, como a bunda também. E raba. Esse podcast é proibido pra menores? Qual é o esquema aqui? Não, é podcast gente... família? Ah, liberadão. A gente foi uma classificação aí. Liberadão? Qualquer. Então puta que pariu, que hambúrguer de pelo, olha só que coisa. Cara, e vocês viram, depois eu... O bico do golfinho, né? Golfinho, rapaz, isso aqui é o lado do canto do cisne. Cara, e vocês viram que a galera... Teve uns sites gringos que fizeram, assim, análise da foto do... parede do quarto dela comparando com a parede da foto hackeada. É, a mansão que ela tá vendendo, né? É, cara. Aí ampliaram a foto pra ver a tatu do braço dela aqui, segurando o celular... Pra comprovar, assim, que era ela mesmo, cara. Foi nessa não basta ter... Não, nerd americano, né, cara? Tanta coisa pra fazer com essa foto, eles vão analisar a parede, né? Vão analisar, ver se tem tatuagem, né? Então... Comprovar a veracidade. Não, depois de... Eu acho o seguinte, que quem fez os comentários, certamente é leitor do MDM. Eu só acho. Ah, leitor do MDM falaria, ela tá gorda. Até tem um cara... Não, agora eu vou ter que ver o nome do cara aqui. Quando... Largaram o post aí no bairro dos enxutos aqui que o cara falou: ai, não é ela, não, a bichinha não é encorpada. Ah, assim, não. Pode crer, cara. É o tal do Franco. É o Franco. Óbvio que essa não é Scarlett, ela não é deliciosa assim. Ah, é sua mãe, né, filha da puta. Só prende deliciada sou eu. É. Puta que pariu, criamos um monstro, né? É, pode crer, é Franco mesmo, é Franco. E pior que no final ele coloca assim, a bichinha é bem menos encorpada. A bichinha é bem menos com 3A encorpada, tipo encorpada. Tipo colega, encorpada. Bicha mal. Tinha que ter chamado o... Putz, como é que o cara que comenta lá, que fala fudidamente de conforto lá, o Vonnie Rom. O Vonnie Rom. ter chamado ele pra comentar. E aí, Jumonde, o que significa? Vou falar nisso, Omo, esse comentário significa? Ah, vai te cagar, meu. Bom, então, assim, não só essas fotos, né? Porque depois dessas fotos, uma galera foi lá e copiou, né, cara? Então, igual. Isso que eu queria falar com vocês. Gerou todo um movimento de Scarlett Johansson... sem falar, cara. Olha, outro dia eu achei engraçado pra caralho, mas não consegui falar igual. Scarlett Johansson. Isso, Johansson. A cara, palavra do dia é Scarlett Johansson. É, hashtag Scarlett Johansson. É, e cara, isso para seus amigos, Scarlett Johansson e Johansson. Eu não isso três vezes. Então, no salvo tem a série de fotos, né, de negros fazendo Scarlett e tal. Mas detalhe, a maioria é homem, né? Não, puta, não vale a pena. Você viu que colocaram um cachorro. O cachorro foi engraçado. O cachorro com a toalha no lombo, assim, com a bunda virada pro espelho. Claro, mas tinha um cara, mas eu não coloquei a foto do cara. Ainda bem, né? É. Depois eu que sou gaúcho depois desse que tivesse botado. Senão embaixo eu colocar, né? Significa, né? Ô, Sorg, você, como você achou essas fotos? Cara, pra variar, não tava fazendo nada no comentário do MDM, né? Tipo, eu não lembro qual leitor colocou lá, mas tipo, para tudo, Deus existe, sei lá. Aí eu sempre abro esses links idiota que tem sempre alguma coisa engraçada, né? Aí já era só. Essa porra, eu tenho medo quando ele põe link. É. Aí... Não era do Creed, não foi o Creed que foi. Não. Acho que foi o Ricardo. O Creed tem inveja, ela é gorda. Gorda. Ela tem pelancas, ó. A testa dela tem uma espinha. É, não, olha, bonito é o Night Reverse de coturno e shortinho. Quem? Nerd. Não entendi a piada, pô, tá com sono, hein, velho. Então, aí o cara postou lá, cara, aí eu abri, que eu sempre abro esses links que eles colocam lá nos comentários. Aí já era falando, aí assim, já procurei saber, aí os caras já tinham feito montagem com... tem uma foto muito engraçada que eles colocaram uma bandeira dos Estados Unidos, uma foto dela segurando o celular, assim, aí a data do que foi publicada as fotos, nunca esqueceremos, sabe? Never forget. Virou um feriado nacional lá, né? Acho que sim, cara, acho que a América e os Estados Unidos parou, cara. E ela nunca posou nua antes, né, em filme nenhum, pagou peitinho, nada, né? Não, Eu lembro não. Eu acho que não também. Eu acho que teve filme que mostrou silhueta, mas eu acho que mostrar mesmo. Silhueta tudo bem, né? No Big Cristina Barcelona. Nossa, ela tá linda nesse filme, cara. Maravilhosa. Nossa, ela e Penélope Cruz, né, cara? Tá que pariu, sem mais nada. Só precisava eu no lugar do Javier Bardem também. Então, nesse filme ela aparece de lado e tal, assim, agora. Mamilos, não apareceu mais. Mamilos! Polêmicos. É, e o negócio que igual todo mundo comentou, né, cara? Todo mundo comentou. Porque eu li o pessoal falando que aquela Kate Winslet do Titanic, ela tem a filmografia. Eu tava vendo no Jô. O cara tava dando uma entrevista lá sobre cinema e tal. Ele falou que a Kate Winslet tem, acho que 24 filmes na filmografia dela. Desses 24, acho que 11 ou 12 ela aparece nua. E assim, no mamilos, pelos, bunda, tudo. E a Scarlett não, a Scarlett sempre foi um negócio mais reservada. Parece que ela tem contratos falando que ela não. Com roupa pequena, roupa mínima, assim, shortinho, essas coisas, parece que ela não. Dependendo do tipo de filme, ela já não topa. Até as cenas que tem ela mais sensual no Vi Cristina Barcelona. Ela só topou porque era do Woody Allen, então assim, ela é toda cheia de pudores, assim. Mimimi. Cheia de mimimi. Bem feito, então. Que bom que saiu, não, mas, então. Bem feito. Não, não só ela, né, mas a Nicole Kidman também é assim, né? Ah, Nicole Kidman apareceu pelada no filme do Kubrick lá. Já bem fechado. Apareceu pelada. Peladona ainda com cena de sexo ainda. É. Então foda-se, não sei o que tô falando. Era pro Kubrick, né? Sono já. É, do Kubrick, né, então... É. Se não ser tão ruim, tu vai morrer depois. Acho que ele nem terminou. Ele não viu pronto, né, cara? Morreu de desgosto. Sorte a dele. Ele morreu na edição, né? Sorte a dele. Uma merda. puta que pariu, tô fudido. E você, Mo, achou, viu as fotos como? Foi os olhos. Oi, piada! Dá 100 reais pra ele, dá. Cinco copos de cana pra ele, dá. Qual foi a piada? Qual foi a piada? Ah, nada, esquece. Nossa, eu não, o Dario tá muito lesado, tá, cara. Mas... Bom, então, Mo, mas e você? Como é que você viu as fotos, cara? Pra variar, tava lá na casa dos trolls lá, né? E... aí vi também, que nem o Sorg viu lá os... O maluco falou lá do Arion 71. Acho que foi do Arion 71 também. Aí tinha lá os... isso aí. Ah, Deus bicho, não sei o quê. Ah, não, o grip tá tenso aqui, cara. Percebi. E aí... aí tinha lá, daí eu... óbvio, cliquei, né? Não, tomara que não seja fake. Aí eu... aí eu vi aquela maravilha lá. Que loucura, que loucura. Pô, mas assim, eu não sei, cara. Se me mandassem por e-mail, eu não ia acreditar. Óbvio que não. Cara, bem provável que eu teria deletado achando que era vírus, spam, alguma coisa. Eu também. Eu clicaria. Eu ia ter logo. Eu faço meu trabalho. Lá o clipe. Não tem problema. Claro que não, porra. Tem os caras da informática que faz isso mesmo. Qualquer coisa é formata a máquina. Perde tudo o trampo, mas foda-se. Imagina os caras do TI olhando o histórico de acesso da máquina do inferno, né? Porra, faz isso não. Xvideos, RedTube. YouPorn. É um catálogo. Aí você, pô, mas que é isso, cara? Que você tá vendo esse site aqui? Não, eu tava procurando a foto desse cara do Tio Hanson, não sei o que. Me mandaram por e-mail. É referência, né? É referência. É. Se o cara perguntar, que é isso, cara? Eu vou perguntar pra ele. Tu não sabe, daí? Senta aqui que o Tio Inferno vai te mostrar, olha só. Não, cara. Então, mas não só as fotos. Fala. Tipo, meu, tá cheio de história, assim, que saíram fotos de fulano de tal. É, na internet e tal. Quando não são fotos de verdade, são montagem, né? Igual fizeram com a Sandy. Vocês lembram disso? É, mas a Sandy já é uma montagem por natureza, né, cara? É. É. Mas você... Ratinho, fizeram montagem com ela. Quando fizeram a montagem com ela, pô, todo mundo ficou muito puto, assim, né? Vai ter que censurar agora, todo o podcast, né, cara? Não vai censurar o caralho, filho. Vai ficar 15 minutos, é. Eu ia tomar processo, que nem o Change. Cara, vai ter meia hora de... vai ter meia hora de processo. Você tá chamando o cara? Eu não morri no cachorro com o nome dele. Eu tenho pena do cachorro. É. Principalmente se fosse filho da mãe da Sasha, tudo bem. Obrigado, caralho. É, então, tem um stand-up do Rafinha que ele fala o seguinte, cara. É, tem aquele lance, né? Porra, cara, você já virou o disco da Puxa ao Contrário? E parece que é o diabo, cara, cantando, né? Aí ele falou assim, não, o que eu acho estranho, porque eu não acredito que o diabo cante mal daquele jeito. Imagina no inferno. Pô, cara, você já girou o disco do diabo ao contrário? Você consegue ouvir a Xuxa. Cara, o Little Nick aquele, né, o diabo diferente com o Adam Sandler, que chega os metaleiros lá. Pô, e aí, Nick, que o... o Ozzy tá falando aqui nesse do Saba, não sei o que, se a gente botar ao contrário, ele, ah não, isso aí não, o Ozzy fala tudo no CD mesmo, vocês tem que pegar isso aqui, ó, aí pega um vinil do The Carpenters e bota ao contrário. Vou te pegar, você vai me ferrar. Bota um do Abba ao contrário pra tu ver se não é, se vai de arrepiar todo o cheiro do cu. Põe uma não, maria. Nem precisa muito, pega o disco da Mara Maravilha e ouve normal. Você não consegue chegar no final do disco. Nossa, cara. Nossa, pesado, hein? Eu tava vendo um clipe, cara. Eu tava vendo o clipe da Mara, né? Só que, porra, eu tava vendo o clipe. Eu juro pra vocês que eu deixei no mudo, cara. Senão eu ia ficar com essa música na cabeça até agora. E naquela época passava o clipe dela, né? No programa dela. e pagando peitinho, sabe, bundinha e tal. E, cara, 1990, era um programa infantil, cara. Ela foi o contrário, né, cara? É, mano. Tinha, nesse programa tinha o Steve Hawks, muito bom. Eu via. Isso, exatamente, exatamente. Eu via. Ah, tu vê, se eu for estragado hoje, tem motivo de ser, né? Que programa, obrigado, que era esse, Mara, cara? Maravilha, muito obrigado. Agora ela. Era o show da Mara, né? Tu quer música pra ficar na cabeça, Dario? Tô mandando pra vocês. Não, aí, não quer. Não quer? Nossa, cara, eu não sei se foi ontem, hoje, pra vocês, ontem, aí. Não sei. Quando quiser, escuta. Vai ficar na cabeça a semana inteira de vocês. Isso aí que é aquele negócio da banana lá, que você postou? Não, é o Taking the Hobbit Twice and Gargo. Ah, eu... não. É hoje você tá com isso, cara? Ah, desculpa, se eu vi de passado. Cara, eu vi um do Street Fighter, cara, que eu não consegue na minha cabeça nunca mais. Você já viu o do Street Fighter? Não, eu vi não. Vocês ouviram o funk do Mortal Kombat? Nossa, não, cara. Não. Ah, mas funk tem de tudo, né, cara? O funk disso, o funk daquilo. Cara, é até engraçado. O pior é que quem descobriu foi meu enteado de 5 anos, cara. Não, domingo. Não bateu nele, não? Não, escuta só. Domingo eu tava lá na casa da senhora Sói com os moleques. Aí, vamos no supermercado, sei lá onde a gente foi. Aí, beleza. Os moleques ficaram em casa lá, jogando videogame, na internet. Aí na hora que a gente voltou, uma risaiada, cara, e o mais novo de 5 anos, mas cagando de rir. Não, vem cá, senta aqui. Aí era o funk do Mortal Kombat, cara. Depois eu vou mandar pra você achar que eu vou mandar põe pra você. Põe no post mais tarde, isso aí. Botar no post. É engraçadinho, cara. Mas é idiota, mas é engraçado. Essas besteiras que a gente fala aí, bota no post aí. Né? Quem for editar, põe no post. Então, vamos lá, né? Não, eu só edito, só. Quem faz o post é o Sorg. O site é dele. É. O site é dele, é tipo o réu, tipo lá. Réu, né? É o que minha mãe sempre fala. Filho feio nunca tem pai. É? Filho feio não tem pai, não. Ah, eu já encomendei o botão de explodir leitor, né? Então... Ai, mas tem mesmo? Tem? Dá pra explodir mesmo? É, tem. Chega essa semana. Comprei o submarino. R$19,90. Puta, não vai chegar essa semana. Comprou um submarino? Não vai chegar essa semana. Cara, eu comprei no submarino. Mais um processo. Eu comprei no submarino a trilogia. As três trilogias. Os três livros que saíram até agora da Guerra dos Tronos lá, cara. Eu tô seco pra chegar e não chega, cara. Pô, deve ser muito bom o livro, cara. Cara, eu comprei do submarino os cinco livros do Mochileiro das Galáxias. Eu não, isso há uns dois ou três meses atrás. Eu não terminei o primeiro ainda. Me dá sono ler aquilo. Ah, mas o que se esperar de quê? Tu disse que não gostou de Watchmen. Não vai gostar mesmo de... Não, peraí, eu não gostei do filme. Não, tu falou que leu o gibi. Não desmente agora. Não? Sua boca. Toma no cu. Diz que não achou... Nada demais. Aí comprou o Kick-Ass por R$60. É, cara, comprou o Kick-Ass por 60 pila, cara. Aquela não, merda. Não, senhor, não. Eu paguei 50. Eu comprei na pré... Eu comprei na promoção. Eu gostei de Watchmen, sim. O inferno. Eu não gostei do filme. O inferno. O pior é que ele mora em São Paulo, ele pega um metrô, chega na Comics, beleza, o filho da puta compra pela internet pra entregar na casa dele. É porque ele é rica! É rica! Eu sou rica! Não, eu sou preguiçoso mesmo. Cara, as presepadas que eu e a patroa faz fim de semana, você não ia fazer nunca, cara. Tipo o quê? Tipo o quê? Presepada, tipo o quê? Seguinte. Intimou, hein, meu. Fala, põe na mesa agora, fala. Você tá com medo? Você tá com medo, por acaso? Por que você não fala? Só porque tem muita gente te ouvindo? Vai, fala, muita pode falar. Gente. Muita gente. Não acredito. Não, porque tipo, chega fim de semana, aqui na roça onde eu moro não tem porra nenhuma pra fazer. É, cinema é uma merda. Pra você sair assim pra divertir, tem restaurante que é bom pra caramba, mas assim, não tem um show, um cinema bom e tal. Então eu e a senhora Soig, a gente pega o carro às vezes fim de semana, dá uma chegada em São Paulo, vai pra Campinas, um cinema. Ah, é. Não, ele sai de Pouso Alegre. Não, eu pego o carro, dou uma chegada em São Paulo. Leva 4 horas pra chegar aqui, dá uma chegada em São Paulo. Cara, fora do lado, são 200 km rapidinho, cara. 1h40. Ah, é engraçado, aqui, né? O cara roda 200 km pra ir chegar numa cidade que só tem viado. Não, a fona não é aqui, viu? Ei, ei, ei. Tava demorando muito pra fazer piada de gaúcho, né, ô seu puto? Você começou. Você começou. Aí você vem pra São Paulo e faz o que, o Sorg? É, na casa da tua mãe, né, o imbecil? Tava pergunta de fazer do que, né? É. Ah, cara, São Paulo tem coisa pra fazer, né, cara? Só que assim, você tem preguiça de sair da tua casa pra ir na Comics, cara, morando em São Paulo, você vai ter preguiça de sair pra ir no shopping e assistir um filme bom, cara. Não, eu fui esse final de semana, eu assisti um filme bom, eu assisti o Planeta dos Macacos, cara. Sei que você ia falar Lanterna Verde. Aproveita e faz uma resenha, baixei. Né? Aproveita e faz uma resenha. É bom fazer. Eu ia fazer, mas dá uma preguiça, cara. Eu ia fazer uma resenha dos trailers que eu vi, cara. Puta que pariu, cara. Eu vi dois trailers horrorosos, assim. Um é o do... Vai sair do Shark Boy lá, sabe? O maluquinho do Crepúsculo lá, né? Que é tipo... É uma tentativa de... como é que é? O 007 Junior lá, né? Você lembra do desenho? O agente Tim, com o carinha que fazia o Malcolm. Isso, era o garoto... O Shark Boy e a Lava Girl. É, também aquele filme, um filme de vampiro, caça-vampiro, com aquele cara do SWAT, como é que é o nome dele? Que fez o Demolidor, o... Ben Affleck? Não, caralho. Como é que é? O cara que fez o Demolidor, quem? Ele não é o Demolidor, ele tava no filme, ele era o... Ah, o mercenário? O maluco que fez o mercenário? Não sei o nome dele, não lembro. Ah, esse viado aí. Viado? Bichas. Esse cara é bom ator, esse cara não é ruim, não. Nossa, sério mesmo, cara? O que você acha? Pô, eu gosto do mercenário. O que fez o mercenário, eu acho que ele é melhor do que o Ben Affleck, com certeza. É o Colin Farrell. Ah, mas Colin Farrell. Ô, Inferno, não precisa muito, né, cara? Tá vendo aquele hidrante ali? Então. Deixa mais demolidor que o Ben Affleck, né? Que é vermelho igual. E o... Então, aí o trailer é vampiro e tal, né? Ele é muito... Cara, puta... Chega de filme de vampiro, né, cara? Chega. É tu que puxou, né, cara, esse assunto. Eu sei, mas que é muito ruim, cara. Eu tinha que fiquei falar. Assustado quando eles cogitaram chamar esse maluco aí do Crepúsculo aí pra ir pro filme novo do Mercenários 2, cara. Eu me assustei quando eu vi essa notícia aí. O moleque faz o lobo, né? É, ainda bem que já chutaram essa ideia aí, tá louco. Ah, bicho, eu não me surpreenderia, não. O Stalas é um mercenário, sempre foi. Pô, dele eu espero tudo, inclusive nada. É, eu também acho, macaco, cara. Eu acho que... Vai jogar macaco nele. Cara, eu acho que ele, assim, é o que o Inferno falou, cara. Eu acho que... O que o Inferno falou, não, mas eu concordo. Eu acho que ele quer ganhar dinheiro, sabe? O carinha tá na moda lá, o moleque tá na moda. Tá, vai levar a gente pro cinema. Vai encher o cu dele de grana, cara? Eu também não... Não que... Não, isso. Não, então, vai levar o pessoal pro cinema, vai encher o cu de grana e vai ser xingado depois com crítica. Vou xingar muito no Twitter. Vou xingar muito no Twitter. Isso é um assalto, seu filho da puta. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman. Viado, bicha. Seu dois bichas. Ah, cara, mas o Stalas é xingado desde... Desde Rock, né, cara? Porra, o único que foi xingado foi Rock 1. De Rock 2 pra frente, ele sempre foi xingado. O xingamento pro Stalas fazer uma onda. Só deixa ele passar. E depois foi mais xingado ainda, depois veio pro Brasil, né? Vai jogar macaco nele. Banana. Dá um macaco pra ele. Todos os macacos pegaram ele. Duvido alguém chegar pra ele e falar assim... Você quer o charuto, meu filho? É Havano. Cara, tem um Twitter. Charuto. Tem um Twitter, cara, que chama Frases do Batman, cara. Tu já vi isso aí. Eu sigo esse cara. É muito bom. Bota e meia, eu tô rindo sozinho aqui vendo as frases do... Eu também. Então, e aí eu assisti o Planeta dos Macacos, né, cara? Porra, filmão, hein? Puta que pariu, filmão. O James Franco é um puta ator, né, mano? É, cara, ele ficou marcado pra aquele Harry corno do Homem-Aranha. Mas o cara é um puta de um ator mesmo. Cara, pra ser sincero, eu vim achar ele bacana no 127 Horas, cara. Porque até então não achava ele nada demais. Mas eu acho ele um bom ator. Tem um filme, cara. Vocês assistiram 127 Horas? Ele não tá ligado, marinha, cara. Ele é um... Não, não vi não, mas eu sei qual é a história. Então, ele corta o próprio braço, né? É, ele é um alpinista. Nossa, os caras me ignoraram aqui. Calma, continua. Eu tava falando uma coisa. Tudo bem. Pô, já tá velho, já tá velho. Teu pinto não sabe mais. Quê? Eu não posso fazer mais nada. Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Nem meu pinto não sobe mais. Dario. Eu sou um bobo. Dario. Dario não veio. Sou o Joker, palhaço. Palhaço. Um bobo. O nome dele é Joker. Eu sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço. Quer que é um charuto? Cavano. Cavano? Uhul, já nem o bobo na caça do ovo. Ah, mas vamos mudar um pouco de assunto. Ô, Mo, fala um pouquinho lá já da... Já mudou um pouco, né? Já mudou um pouco o começo do Scarlett Johansson. Tô falando do James Franco agora, né? Que ótimo. É. Fala um pouquinho pra gente lá do da Comic Con, lá do Rio Grande do Sul. Que vocês querem que eu fale, cara? É meio vago, tipo... Fala da trollada no Algures. No Rio Grande do Sul é tipo a parada gay aqui. Tem vários cosplays e você acha um Robin lá, né? É... Um Robin andrógeno, né? Ninguém perguntou nada pro senhor, não, seu Joker, seu palhaço. Ninguém perguntou nada pra ti. Fala comigo, tá bom? Dá licença? Não, pode. Vai. Fala aí, eu vou ali com a minha tia do Batman. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Acho que essa a trollada aí no Algures, cara, foi, eu acho que foi o painel da... Pra quem não sabe, teve a Comic Con RS, né, aqui no Rio Grande do Sul, ó... RS Rio Grande do Sul? Esse último final de semana que passou agora, no dia 17 e 18, né, e aí a gente teve lá, até tem um post aí, se quiserem dar uma bizoiada aí depois. Ah, puta, foi você que fez, eu não vou ler. Não tô falando pra ti, tô falando pro nosso leitor, ô, seu animal... Que aí, segue, pô, o inferno? Eu só vi de figurinha, não leio não. O público é ilusão. Esperar o quê? Nem os redatores lêem, né? Tipo, esperar o quê do leitor? Eu só vi as fotos da Arlequina. Ei. Só? É leitor do MDM, mania. Tira o olho. Do Robin. Do Robin, né? Do Robin. É daquilo. Cara, mas cara, não é possível, cara. Ela tem. Não é mulher, cara. Ao vivo não é tão estranho, né? Aquela foto ali não realmente ficou. Mas não é tão estranho ao vivo. Tipo, é estranho, mas não é tão estranho. Cara, eu tô vendo no MDM, tem uma foto do cosplay da Jean Grey com a Emma Frost. Puta merda, hein, cara. Sim, essa Emma Frost aí. Pois é, voltando ao que eu tava. É legal que a gente desvia pouco do assunto. Ah, né? É só começar a falar de mulher. Aí, eu, como eu tava falando, eu acho que foi no painel da DC pós-reboot que eu vi o Algures lá, né? Aí ele foi no final do encerrou o painel, né? Aí abriram pra perguntas, assim, né? Pro público e tal. Aí... Viu como o Gaúcho é viado? Viu só? Por que abriu pra pergunta? Vai, continua, vai te mano. Cagar, vai te cagar, seu velho. Viado. Bicha. Quem me chamou de viado? Ó, o Batman vindo aí, ó. Aí foi o Algures lá fazer uma pergunta, né? Aí o Daniel já deu uma trollada, né? Já falou, deu um. Pegou o microfone, o Daniel tava no, nesse. nesse stand, né, nesse painel, aí ele pegou o microfone e... Vai embora da América! Não, não deve, assim... Aí o Daniel, pra quem não sabe, tá? Esse é o Algures, tá? O redator do MDM. Tipo, só ele já ficou todo sem jeito lá na frente. Tipo, já tinha que subir lá na frente pra pegar o microfone. Ah, tá, isso aí ficou gay. Ficou gay, eu sei. Gente, pra pegar o microfone, ficou gay. Aí tá, né? Ele fez a pergunta e tal. Aí, quando tava acabou o painel, tá, ele tava indo embora. Ele passou por mim, assim. Ele ia passar por mim, aí deu... aí eu gritei, né? Vai levar um tiro nesse cu! Cara, tu tinha que... Eu pensei que você ia falar assim. Aí ele vai passar por mim, eu coloquei o pé na frente dele. Devia dar uma voadeira nele, né? É. Aí... pescotapa. Você não deu pescotapa nele. Tinha que ver a cara... Meu, a cara de bunda que ele ficou quando eu gritei, cara. Ele ficou muito sem graça, assim. Aí ele veio me cumprimentar, né, e tal... Aí eu falei, ah, sou leitor lá do MDM e tal, tu esperava o quê, né? Tipo, leitor do MDM, né? Ele. Tanto que ele falou depois no post dele lá que teve leitor que fez ele passar vergonha. Ele ficou muito sem graça, cara. Ficou muito sem graça. Do site lá, MDM, porra, espera o quê? Então. É, por que você não falou lá? Por que você não falou pra ele? Eu sou lá do site mais famoso e mais. Do Areva. Como é que é o site? Do Areva. Eu sou do site mais bagunçado lá. Eu sou do site descolado. Então, lá nos comentários do MDM, né, acho que o Mo falou tal isso, e o Creed respondeu embaixo, falando, ah, que legal, não sei o que lá. Aí eu respondi pro Creed falando assim, ó, tô querendo ir no FIC em novembro, né, e fazer a mesma coisa com o Poderoso Porco. Aí o Creed respondeu, ah, beleza, então você me avisa que eu conheço uns travecão, um colega meu, e vou mandar ele pra lá. Vou mandar eles pra lá pra na hora que o porco passar. Vai tomar um tiro nesse cor, filha da puta! Vai todo mundo com a camiseta do América, né? Oh, vai de cosplay de jogador do América. Flash mob no FIC, ó. Todo mundo de camisa do América. Eu acho que o Inferno dormiu. O Inferno, você tá aí ainda? Não, tô sim. Eu tava pensando aqui, imagina. Pessoal, vai ter mais gente com a camisa da América do que a própria torcida da América. Né? Não existe, é igual portuguesa, cara. Não existe, tá ligado? O estádio enche com 3, 4 caras. É o único time que o ingresso é vendido com menor número de pessoas do que o time adversário. O time adversário é tipo 50% do estádio, enquanto 10%. É só pra pagar metade. E os outros 10% é pra torcida deles, né? Dá 1 quilo de alimento não perecível e ganha 7 ingressos, né? Exatamente. O mais legal, cara, o mais legal é que na portuguesa a torcida briga entre elas. E os torcedores brigam entre eles. É verdade. Os três torcedores brigam entre eles mesmo. Não, no último jogo do América. O cheiro de bolinho de bacalhau. O último jogo da América aqui no Rio, teve a campanha pra arrecadar 1 quilo de alimento, cada torcedor que fosse levar 1 quilo de alimento, eles arrecadaram. Pra dar pros jogadores, né? Não, eles arrecadaram 500 gramas. Uma paçoca, né? Uma paçoca. Não, pode entrar. Caralho. Te espero, meu filho, logo em breve. A torcida fica no banco de reserva, né? Fica dando pitaco, né? Agora, tem que mudar isso aí. Pessoal, vai ter um jogo do América aqui. Você quer ser juiz? Tem alguém que quer ser juiz? Durante o intervalo do jogo, assim, começa o bingo, né? Aí o bingo começa, o jogo começa no mesmo período. Assim. Mudando um pouquinho, mas uma mulher que eu gostaria de ver as fotos dela do celular, a Anne Hathaway. Tudo bem que a Anne Hathaway já mostrou tudo que tinha pra mostrar e um pouco mais, né? Mas eu acho um tesão essa mulher. Nossa, mãe do céu. O que que é ela, aquelas fotos que liberaram dela de colan preto? Nossa, cara. Ah, meu Deus do céu. Pegou menor, né, cara? Que loucura, que loucura. Deixa eu fazer uma pergunta, Colan preto, quem que é melhor? A Anne Hathaway ou a... essa puta que a gente tá falando no começo do programa? Ele não lembra o nome, né? Cara, eu sou foda. Sou foda. cara. Eu não lembro o nome, cara. Eu esqueço muita coisa. E também, bom, olha a hora que são também, né? Vai, se fuder. Quem que você é o teu nome? Qual é o teu nome? Então, vê se tu é... Não, mas vocês perceberam, eu não falei meu nome no começo do programa. Falou sim, falou que é o Joker, palhaço. Viu? Eu só esqueci até. É, então, mas responde a pergunta. Eu sou mais a Scarlett. Uma questão de sustância e consistência, mais a Scarlett. Bom, só que não vou... é muito bom, viu, que é dela, carne. Então, vou perguntar. Tem carne. Tem carne, é. O... Mas carne pra pegar, tem, pra tem. O Jô também tem carne. Tem pegada, né, cara? Tem. Bicho gordo. Boa noite, começando mais um programa do Jô. Não, mas o. Eu lembro que a gente perguntando o Jô é muito bom, cara. Cara, eu lembro quando saiu as fotos, o Inferno ele fez uma descrição assim. Cara, detalhado de foto por foto. Os comentários do MD. Eu gozei vendo aquilo, né, cara? Eu tava no trabalho, velho. O banheiro lá é coletivo, não dá nem pra esse banheiro. Não dá nem pra aproveitar. Eu faço tanta merda lá, mas isso seria demais. O filme já tá completamente queimado já. Isso seria demais até pra mim. Nossa, mas é demais aquela mulher, cara. A boca daquela mulher. A boca. Ela, sabe, ela não, ela é demais, carne, não sei o que. Boca carnuda. E não é só carnuda. É, sabe, por exemplo, eu acho a boca da Scarlett melhor do que a da Jolie. A da Jolie é meio desproporcional. É linda também, não vou dizer que é ruim, que é feia. É linda. Mas é. A lábio dela é gorda. Esse lábio é gorda. Não, credo, parece que ela tomou uma picada de abelha, inchou, credo. Mas cara, ela é toda perfeita. O rosto dela, as costas. Ai, dá licença, que orelha volta. A mulher dele chamou. Não é porque não é por isso, a mulher dele chamou. Pô, não deixa ninguém escutar vocês. Depois vai dar problema pra vocês isso aí, né? Não, mas tu. Cara, eu assino embaixo que o Inferno tá falando, cara. A Scarlett Johansson é fenomenal, cara. É o que ele falou, porque a Angelina ela tem aquela boca bonita, só que assim, meio exagerado, né? Aquela bocona. Chama, ela chega. Primeiro vem o beiço, né, cara? E depois ela chega. E a Scarlett ela tem aquela boquinha enfeitinha, delineada, cara. É natural, eu acho, né, cara? O beijo da Angelina Jolie é natural, acho que ela não fez nada, né? Sempre foi. É, mas é diferente da Cicarelli, que pôs, né? A Cicarelli pôs beijo? Parece que é. Ouvi dizer alguma coisa assim, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo a Cicarelli na televisão, nem sei. Ela tirou o sexto dedo e colocou na boca. Né? Puta merda, cara. Pagou pelo Ronaldão. É verdade, tô aqui no Corinthians aqui. Cara, agora vocês já viram A Fazenda? Graças a Deus, não. Vocês já viram? Não vou mentir, já. Cara, tem uma ele mina... Foi, ele foi ver o Dinei, o Mo foi ver o Dinei. Cara, tem uma mina lá... Eu tava torcendo pro João Kleber, cara. Puta que pariu. Primo do Ivo Kleber. Era pro compadre Washington que tava torcendo, fala a verdade. Mas, ô, Inferno, você não falou que nunca assistiu? Como é que sabe? Eu leio jornal, porra. Não, a gente pega... Você acha que eu leio o dia inteiro? Por osmose, o cara acaba sabendo, eu acho. É, eu também leio outras coisas, eu leio o Areva, eu leio o 7-1. Você queria falar que... Acho que eu leio só MDM, esse blog aí. Não, leio o Areva 7-1, Areva, né? Tipo... Não, eu leio o Areva, o 7-1, o Fuxico. 15minutos.net. Não, aí não. Ah, vai morrer aí. O Lico de caipim você tomou, né? Minha filha, vem cá. Tá vendo esse Lico? Eu de caipim. Não abre, senão vai cair o meu. Minha filha, vem cá. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Bom, pra terminar, cara. Nossa, ela eu preciso uma, eu preciso de uma pergunta final. Tá louco, cara. Beleza? Tá bom essa pergunta pra você? Qual pergunta? E aí, tudo bem? Ah, vai tomar no seu cu. Eu preciso de uma pergunta final pra encerrar o podcast. Alguém tem uma pergunta final? Meu filho, você vê minha camisinha aqui? Eu, quer dizer, vai lá, Joker. Joker, bobo, encerra essa bagaça aí. Encerra o baile, que a pista tá vazia. Olha lá, olha, cheio, tô cheio de piada hoje. Ah, tô cheio de piada. Inspirado, hein, cara. Hoje eu podia mudar, né? Eu podia ser o Mo e você podia ser o Joker, palhaço. Tô semana inteira decorando piada pra falar hoje. Porra, essas foram as suas melhores piadas? Semana toda e essas foram as suas melhores piadas. Piadas não é de reverso. É, tem? Ó, não, não. Em breve, stand-up do Mo. Na próxima, um BRS. Vamos ficar com o meu stand-up. Ué, fazendo piada. Piada sobre estupro e sendo processado. Cara, falando em piada sobre estupro. Então é isso. Mas tô morrendo de sono, preciso tomar banho, preciso ir dormir. Obrigado, gente. Sempre amanhã, até amanhã tem treino de treinado. Treino de treinado, olha. Amanhã vai te treinar de incêndio. Então encerra, boca, encerra. Deixa o Sorge falar então. Ah tá, então encerra, sei lá. Tá, ó, eu queria dizer o seguinte. Bichas. Putz. Agradecer aí, né? Que apresentador de merda. Agradecer o inferno, a presença aí do. Ô inferno, então, deixa eu fazer o quê? Eu sou o host. Sou viado do caralho. Ah, eu sou host. Até o momento, host, né? Bicha. Host. Sua hostess. Ô inferno. Fala, hostess. Fala, host. Ela não tá gorda, ela tá inchada. Vai lá, te fala, host. Fala, host. Fala, host. Eu acho que eu vou mudar. Piada em camisinha, cara, eu vou mudar o teu nick do. Ele vai ser host agora. É, pra host, cara. Eu que mando nesta merda. É o chefe. Eu tava falando o seguinte, ô inferno, obrigado, cara, por ter comparecido aí. Você viu a merda que você se meteu, né? Agora não tem mais volta, porque agora tá gravado. Isso vai pros anais, cara. Tá? Não tem mais. O meu não, hein? Eu não. Eu não. Mas, velho, eu sigo uma filosofia de vida. O que é um peidinho pra quem já tá todo cagado? Eu não tenho condições de correr pra privada, né? Eu já tô na merda. Não, cala a boca, cala a boca. Então, tava lendo na MDM lá o post que... Cala a boca, caramba, irmão. Como assim, parceiro? Cala a boca? Mandou cala a boca? Alguém deixa o cara falar. Você me mandou calar a boca? Não acredito. Você me mandou tomar no cu, Robin? Não acredito. Merda, saco. Repete tudo que tu falou. É, saiu nada que você falou. Eu falei tchau pra vocês. É, inferno, não obrigado, isso, cara. Não falou isso. Foda-se, eu quero terminar essa merda logo, tô com sono. Eu tô com a toalha na cabeça, mano. Viu, inferno, obrigado, cara, por ter participado. Valeu. Tá, valeu, cara. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. É, apareça, tá, cara? Apareça não, a gente vai te chamar. Pode ficar tranquilo. Porque senão a gente não tem conteúdo pra falar, né? Exatamente, claro, né? A parte óbvio. Da sacanagem a gente faz, você pode ficar tranquilo. E essas partes de sacanagem é contigo aí, hein? Não me mete no meio disso aí. É, põe vou meter no meio. Vou te meter no meio. Ah, piadinha do malandro! Piadinha do malandro! Não posso gritar aqui. Tenho. Acho que ninguém pode, por isso que eu tô com a toalha na cabeça. Ah, então é isso aí. Beleza, inferno. Valeu mesmo, cara. Obrigadão por ter participado aí. Valeu, galera. Segunda-feira, onde que não? Onde que eu tô? Quarta-feira, meia-noite. Nossa. Até as 2 da manhã. É. E com a Rosinha ainda. Ela pediu pra participar. Ela, ele, né? Pediu pra participar. Aquilo. Fica um recado pra Rosinha. Rosinha, no próximo tu vai participar, não te preocupa. Vai ter espaço pra todo mundo, tá bom? Chamar tu, Creed. Vai ser uma loucura isso aqui. Ah, o Segui falou que quer participar também. É, o Segui também, Segui, obrigado. O pessoal, aproveitar, né, o Manhattan aí, o pessoal que tem comentado aí. Ou então, ou quer dizer, né, ô inferno, você é descartável, tá? Só pra... mas eu sempre soube. Ninguém é insubstituível. Ninguém é só mulher que fala isso. Enfim. Risada. Agradecer aí o pessoal que tem comentado, que tem acessado aí, né, essa merda aí que a gente tá fazendo. Chega, então é isso aí. Beijo, mãe, beijo, pai. Obrigado, beijo. Um abraço. Falou, até uma próxima. Deixa eu falar uma coisa. Não, cala a boca. Não, puxa uma coisa, cara. Ô, Sorg. Fala. Você vende camisinha aí? E hoje à noite eu vou comer o Robin. Falou, e com essa nós fechamos essa encrenca. Até a próxima. I'm so mad. Steve Crapper and Duck Dynamite.